9935, good day, thank you. Departure control, good morning, go 1607. Boeing 6607, radio contact of the battery class at 360, dial the battery DNS transition. Dial the point of DNS transition class at 360, go 1607. A 357, chama agora o centro Recife, na frequência 128.8, alternando 3.25. 288, bom dia, bom trabalho. Voo no 804.5. Autorizado, 804. Salvador, voo na 7 na 5, ponto de espera, pista 1 na 0, por favor. Voo na 7 na 5, ali mantém. Ali mantém, pista na 0, voo na 7 na 5. Bom dia, bem-vindo a Salvador, prossiga táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3179. Para o táxi 1897, 139 POB, alterna Campinas, 3,5 autonomia. Tente para o Cefa Companhia, que realiza o push no 5. Após, prossiga via Juliette e Alfa até o ponto de espera 1-0. Ajusta no 0, 1-4. E pode lá no ponto de espera, torre 1-8 nesse momento. Juliette Alfa, 108.6, ponto de espera, 1014, obrigado. Salvador, bom dia, total 99-10. Total 9990, até a notificação, autorizado. Alô? Chegada Mari, desse motel a nível 050. 050 na Mari. Salvador, Luna 5, transfere 1935. 1935, gol na 79. Luna 79, tá na alfa antes da Juliette. 8.8, ou 133.5. 1288, Sanable 13325, go 1607, have a nice day. Salvador, bom dia, vou no 7 no 5. Bom, no 715, contato radar na decolagem, sul do nível 360, na saída agora, transição ao fito. Pelo 737 aí na gole também, tá. A curva do seu eixo de decolagem aí tá correndo 030 ainda. Confirmando para 4 mil pés, ajustado 10194. Descendo para 2 mil pés, confirmando a jet 6709. Segundo 2 mil pés, ajuste 10194, a 6709. 2 mil pés, 10194, a jet 6709. Torre 1 no 8, decimal meia. O ajuste no 0-4, tem um bom voo. Ajustado no 0-4, autorizado táxi, Juliette Alfa, ponto 0-18-6, obrigado, bom trabalho, 1-8-0-4. Reporta para o terno de gesso. Passarão. Nove, número 2 para aproximação em Salvador, reduz a velocidade para 250 nós. 250 nós, total. Torre 1897. Manter a posição aqui? É, mantém aqui, eu tô com o Saipage Bandecória 17 na gole, aí a próxima aeronave é sua. No 715, autorizado direto ao fito, suba nível 360, gol no 715. Direto ao fito 360, gol no 715. Suba restrito ao nível 040 na saída Gole, tração Eval. Positivo, instalante 040, Lima. E chama o controle 1935, bom voo, guardião 02, fora do solo 21. Fora do solo 21, chamarão controle 19, 35, guardião 02. Jet Meta 09 autorizado, ILS 100 Glide, reporte estabilizado. Autorizado, ILS 100 Glide, reporte estabilizado, Jet Meta 709. Obrigado. Tá 9910, informa o tráfego. 2 horas, 18 milhas, rumo oeste, cruzando 3 mil pés para nível 040, é um Charlie 550. Controle Salvador, guarda número 2. Guardião 02, mantém 500 pés no corredor AXE, reportará da barra. Reportará, farol, guarda número 2. Total 9910 para sequenciamento, curva esquerda pro A035, limitado pelo curso do localizador. Total 9910. Desça e mantenha nível 030, total 9910. Esquerda, então 035, limitado pelo localizador, descendo para 030. Batango Lima, Juliette Lima, tráfego agora está na produção de 2 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 050 para 3 mil pés. Lima, Juliette Lima, é um Boeing 727 da Total. Controle, objeto 6709, está estabilizado, localizado lá. Objeto 6709, complexo na LS1, Gladstone, Torreão, no 8.6. 108.6, uma boa, 6709. Total 9910, tráfego ultrapassado, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 14, para o localizador, curva direita, proa 0090, total 9910. Partiu direito, 090, desça para 2 mil pés, total. Tá, 112 condições, trem baixando checado, o objetivo 6709. Curva direita para o localizador, curva proa 120, total 9910. 120, total. Vai passar nível 220 com 975. Sim, passou o Lima, o Juliette Lima está no guardado lá, sensório, 320. Passamos Lima, Juliette Lima, sua para nível 320, direto, Serra Novembro, Golfo Índia. Positivo, aprovou os 320 direto para o Lima, Juliette Lima. 1-7-5, chame Centro Recife na frequência 128.8, alternio 133.25. A secundária 33.25, pode confirmar a primária? Primária 128.8. 288, 7-5, obrigado, bom dia. Ação 5 milhas para o marcador externo, completo na LS1, Gladstone e Torreão no 8.6. 118.6. Lima mantém, preparando sua decolagem. 897, Lima mantém. Papa Romeo, Mike Delta R. Lima mantém, 4-0. A descida mudou, a unidade maior, 1-2-5, 3-1-4-0. sou o Guardião 02. Guardião 02, prossiga. O Guardião está visual com o local de pouso na Udina, solicitar frequência livre para coordenação de pouso. Gente, frequência livre para coordenação, reporte no regresso, Guardião 02. Reportará para o regresso, 02. 6709, livrando. 6709, prossiga táxi via Alfa, reporte da Juliette. Poderia confirmar para a gente, como está o vento na aproximação? Golf Índia. Calma. Chefe, prossiga via Alfa Índia, portão 01, pole position. Alfa Índia, portão 01, objetivo 6709, obrigado. Total 9990, passou ao Simbra. O senhor rodando pista livre, total 9990, atende primeiros 90 metros da pista 90, estão fechados. Bateu. Pista 10, vento variável, 4 nós de intensidade. Bateu, valeu, imposto total. 1897, decorou de Salvador aos 27, transfere 11935, bom voo. Obrigado, bom dia. 804, voo com 727 na sinal. Positivo. Positivo do tráfego, a linha mantém. Faz passagem do total, a linha mantém na 10, com 0. Controle, bom dia, boa noite, 97, boa noite, 97, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída agora, transição Gonza. 30, 129 vai livrar. Confirma como é que foi, como é que está o voto na aproximação. Calma. Obrigado. Azul 4069, call Brasília 1273, Alemanha 304. A intensidade. Autorizado, decolagem 190, bom, interno. 43. Alfa Kilo 43. Boa noite, 24 Brasília, 12425, alterno 2655. Tango Lima Juliette Lima, chame Centro Recife, na frequência 128-8, alterne 133-25. 128-3325, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 3179, tem a Mike, nível 360, Guarulhos. 7, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 4, 10, 9, 5, 5, 1, 10, 2, 3, 5, 9, 7, 1, 4. 104, decorrendo Salvador, 31, 1, 9, 3, 5, bom voo. Bom, 804, 1935, bom dia. Call Brasília 7, 1273, Salvador, bom dia, gol 1804. Gol 1804, contato radar na decolagem, sua nível 360, na saída da Eltração Bless. 1804, nível 360, saída da Eltransição Bless. Chame Centro Recife na frequência 1-28-18, alterne 1-33-18-25. 2-8-8-3-3-2-5, bom dia, obrigado. Chegada mais. No 804, chama C3 Recife, na frequência 128.8, alterne 1-3-3-25, ou no 804. Bom, 804, Recife 1288, 1-3-3-2, bom dia. Tchau, por favor, esperando no 0, torre 1 no 8, décimo ao meio, ajusta no 0, 1-5 agora. Tem um bom voo, só confirmando, 1-3-3 a bordo, correto? Afirma, 133 a bordo, com 1015 agora então. Tanto isso, 1-5-3. 3179, copia? Afirmativo, prossiga. Comandou Guarulhos, 360. Aerovia Peruí 50. Decolando no 0, curva direita, subida da El, transição de Iner. Código 5456. Frequência do controle 1-9.35, torre 1-8.6. 3179, autorizado Guarulhos, 360. Aerovia Peruí 50. Decolando no 0, curva direita da El de Iner. Aciona 5456, controle de saída 1935 e torre 186. 5456, tá 3179, portão 02, já entrando para o pushback acionamento. Chamará para o pushback acionado 5456. Zero será coordenado para Teresina, o Alfa Indebral. Vai meu Alfa ainda é bravo, copia? Ótimo. Utilizado, por favor, Teresina. 1280, aerovia Alto Zulu 20. Decolando no zero, curva esquerda, perfil da Momo, Flock. Subida Momo, transição Flock. 5462, transponder, frequência da, do controle 1-9-35, torre 1-8-6. Reto, tá no pátio 3, chantando para o acionamento.